será no futuro teu lar. Meu amigo, se tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão. Mas na última hora da vida, tais prazeres valor não terão. Meu amigo, se tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Muitas vezes tu ris, salvação pela morte na cruz. Meu amigo, se tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Com tua alma em pecado não podes adentrar as moradas de Deus, mas aquele a quem Deus tornou limpo gozará das venturas do céu. Meu amigo, se tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Deixar teus pecados, entregar-te hoje mesmo a Jesus, mas te ter nesta vida e na morte um brilhante caminho de luz. Meu amigo, se tens a escolha, amanhã pode ser muito tarde, hoje